Estamos sentindo a viva presença de Deus. Não se limite, irmãos. Dê glórias a Deus. Exaltem ao Senhor. Deus tem feito grandes promessas a nós, a esta igreja. Deus tem feito promessas de avivamento, de quebrantamento, salvação de almas, de milagres. E nós já estamos vendo acontecer o que Deus tem prometido. Nós já estamos vendo as mãos do Senhor estendidas, abençoando e fazendo aquilo que Ele disse que ia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não puder pregar esta noite, deixa que o Espírito Santo pregue. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje no culto da manhã, estávamos alguns obreiros, vários irmãos e irmãs no culto, e sentimos ali a glória de Deus no culto pela manhã. Quando convocamos obreiros para que estivessem nesse culto, e vários deles compareceram, e apresentamos a eles o projeto que Deus colocou em meu coração sábado à noite, o que quer que nós façamos para que a igreja possa, na realidade, voltar os primórdios tempos, tempo de Pentecostes, tempo de obediência, tempo de temor ao Senhor, tempo de vivermos a doutrina da palavra de Deus. E Deus nos disse o que Ele iria fazer, e eu estou crendo nas palavras de Deus. Nós podemos falhar, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele não mudará. Ele é eterno. E o que Ele fala, cumpre. Deus não é o homem para se arrepender daquilo que fala. Ele cumpre com as suas palavras. Ele cumpre e Ele responsabiliza pelas suas palavras, por aquilo que Ele faz e promete. E nós louvamos a Deus por essas promessas tão gloriosas. Eu vejo um barulho de um despertamento muito grande na nossa igreja. Aleluia. Emanaste com venéria rabas tocando rabas. E Deus colocou no meu coração sábado para ler o livro de Neemias. E eu estou lendo esse livro. Já li todo. Estou relendo de sábado para cá. Reedificando os muros. Nós precisamos reedificar os muros. Como que está o muro da tua vida? Como que está os muros que te cercam, meu irmão, minha irmã? Como que está o muro que te cerca, igreja lavada pelo sangue de Jesus? Vamos reedificar os muros. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 10. Oh glória! A presença do Senhor é visível nesse lugar. Glória! Aleluia! E as nações estão doentes de calaçuide, ai, de calamanto, riviacer. O meu povo dorme dentro da minha casa, ramanto, rivace, elemento, riviacer. Mas eis que desperto nos quadros. Glória, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus fala, e precisamos dar créditos na sua voz, abraçar as promessas que Deus tem feito, o que Ele tem dito, não nos afastar um milímetro sequer da presença desse Deus tão poderoso. Aleluia, glória a Deus. Oh glória, se o culto terminasse agora, eu já estaria feliz. Feliz, porque estou vendo as respostas das orações. Estou vendo o mover do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. E vai contagiar isso aqui, viu? Esse fogo vai espalhar, vai contagiar vidas. Vai espalhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver se conseguimos ler. Neemias capítulo 4. Versículo 10 a seguir. Esse texto nós lemos hoje no culto pela manhã. E vamos ler novamente agora à noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entraremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam-se a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Digam comigo, não os temais. Digam, não os temais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e peleja pelos nossos irmãos. Digam, pelejai pelos vossos irmãos. Vamos juntos? E pelejai pelos vossos irmãos. Continuando o verso, vossos filhos. Glórias a Deus. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com outra tinha suas armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e aos resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Agora digam comigo essa frase: o nosso Deus pelejará por nós. Vamos juntos? O nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Glórias ao nome do Senhor. Digo agora comigo: reconstruindo os muros. Vamos juntos? Reconstruindo os muros. Mais uma vez: reconstruindo os muros. Amém. Estejam assentados, meus queridos irmãos. Amados, quando nós observamos o livro do profeta Neemias, que também é um livro histórico, é um livro de profecias, é um livro de história, é um livro de um homem de coragem, é um livro de um homem de decisão, passamos a ver que a história desse livro, ele começou no ano 440 a.C. E depois vemos que mais tarde Zorobabel, Esdras e outros que estavam ali, que reconstruíram, procurando reconstruir a cidade e o templo, agora Neemias vem para reconstruir os muros. Vale dizer que esses muros, eles foram fendidos quando o povo foi levado cativo. Os muros foram realmente quebrados, queimados, as casas destruídas quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia. Então ali foi uma destruição total. E agora o povo de Israel voltando, procurando reconstruir os muros, os inimigos do povo de Deus estavam altamente prontos para não deixar que o povo do Senhor pudesse reconstruir os muros novamente. Mas Neemias, que era um homem de coragem, ele não temeu as emboscadas. Ele não temeu aquilo que os homens falavam contra ele, contra a obra que estavam fazendo. Neemias, ele tinha coragem o suficiente para poder avançar, para trabalhar e reconstruir os muros da cidade. Porque ele queria reconstruir os muros, ele queria, na sua visão e no seu trabalho, na sua administração, ver a cidade cercada, a cidade pronta e cercada. Esse muro, segundo os historiadores, ele tinha 2,5 metros de espessura. 2,5 metros, então veja que não era um muro muito estreito, era um muro largo. Um muro de 2,5 metros e com extensão um tanto longa. Eles reconstruindo aquilo que tinha sido derribado. Mas, querido, o que me traz à mente para trazer essa mensagem nesta noite à igreja é que quando o Senhor colocou em meu coração para poder trazer para a igreja, eu disse aqui domingo, em algumas palavras, quando estávamos aqui no sábado, e Deus colocou ao meu coração, não foi uma profecia, não foi alguém que profetizou, houve realmente profecias aqui, quando Deus usou o irmão Derivaldo e dirigiu-se para a minha pessoa e falando do que Deus iria fazer. E logo em seguida, Deus colocou em meu coração para convocar os irmãos, para buscarmos a Deus, para reconstruirmos aquilo que está destruído, para poder colocar em ordem aquilo que está desordenado, para poder juntos, amados, ver a igreja do Senhor mergulhada no poder de Deus e na glória do Todo-Poderoso. E Deus me disse assim: você quer ver isso acontecer? Chamem os teus companheiros, os obreiros, que estão sob a sua responsabilidade nesse campo de trabalho, para que orem juntos, para que meditem juntos, para que tenham jejum juntos, muito embora eles jejuando no seu trabalho, as congregações também fazendo jejuns, porém, dizendo: nós precisamos orar juntos, estarmos juntos. E comece a orar, e eu me responsabilizarei pela minha palavra, disse Deus. Eu vou tratar com aqueles que vivem desordenadamente. Se não quiserem se consertar, eu tratarei com eles. Mas vocês, obreiros, precisam orar, dizia Deus ao meu coração. Eleva a igreja mais e mais aos meus pés, e eu cumprirei as minhas promessas, glórias ao Senhor. Aleluia. E Deus disse ainda mais, hoje eu disse na parte da manhã, explicando para os irmãos o que iria fazer, o que ele vai fazer, tanto aqui, como nas congregações, como em lugares distantes. Estamos vendo a confirmação de Deus. E quando eu contava isso, hoje na parte da manhã, um irmão teve uma visão que via anjos que estavam varrendo e tirando sujeiras do meio do povo, limpando. E ele disse que via, era um trabalho muito dinâmico que os anjos estavam fazendo. O Espírito Santo vai limpar em nome de Jesus, e os muros serão reconstruídos, e o nome do Senhor será glorificado. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, eu não tenho nenhum receio de pregar aqui, de dizer aqui à igreja que precisamos estar debaixo do sangue de Jesus. E aqueles que desobedecem, eles sofrerão dano, pagarão por não obedecerem à palavra do Senhor. Porque Deus disse, deixa comigo, então vamos deixar com Ele. E depois, uma outra irmã no culto da manhã, também teve uma visão e contou-nos o que precisamos fazer. Cuidar mais da doutrina, dos ensinos, queira o povo obedecer ou não, mas nós devemos pregar esta palavra que é viva e poderosa, santa e gloriosa, e conduz os homens à glória celestial. Precisamos pregar. Então vamos ao verso 10. E quando Neemias, ele estava ali reconstruindo o templo, os seus inimigos começaram a preparar emboscadas, armaram malícias contra ele, faziam zombarias e escárnio contra o servo de Deus. Quando lemos no capítulo 2 aqui de Neemias, encontramos zombarias que eles então faziam, que os inimigos faziam. No versículo de número 19, vemos como os inimigos zombavam. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazem? Quereis rebelar-vos contra nós? Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem méritos em Jerusalém. Amados, o que Deus me fez entender aqui, nessa zombaria, quantas pessoas, às vezes zombando daquele irmão que quer piamente servir a Deus, daquela irmã que quer viver segundo as doutrinas e as normas bíblicas ensinadas na igreja, daquela moça, daquele moço que quer viver uma vida santa diante de Deus, que quer viver uma vida de temor. Então os inimigos começam então a zombar. E os inimigos, irmão, não são de fora não, são aqui de dentro. Jesus disse que os nossos inimigos serão de dentro da nossa casa. Não são os de fora, mas os de dentro. São os daqui de dentro. Não são aqueles rebeldes lá de fora, o maconheiro, o drogado, o criminoso, o assassino, o adúltero. Não são eles. São os de dentro da casa que começam a dizer, não, mas isso não tem importância. Isso foi do tempo antigo. Eu quero estar no tempo antigo porque a minha Bíblia é do tempo antigo. A minha Bíblia é daquele tempo. Glórias ao Senhor. Mas o que é que eles dizem, os inimigos? Eles dizem assim, olha, Deus me fez entender isto, que existem aí os Sambalates, os Tobias, os Gesens, existem por aí. E eles começaram a zombar. Que fazeis? O que é isso que esse povo está fazendo? Esses crentes indo nas terças-feiras, ouvir o pastor, meu Deus, é chicoteada para todo lado. Não, irmão, aqui não tem chicote, não. Aqui é o pão com mel, é a palavra de Deus, que é pão, é vida, é pão. Isso aqui não é chicote, é pão. É pão. Agora, para os desobedientes, é o martelo que esmiúça a penha. Glórias ao Senhor. Então, esses zombam. E sabe o que eles dizem ainda? Começam a zombar e dizer, o que eles estão fazendo? Será que eles estão rebelando contra o rei? Mas veja a resposta, vou repetir o verso. Então lhes respondi e disse, quando alguém quiser zombar de você, veja esse verso aqui, viu? O verso 20 do capítulo 2 de Neemias. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Repitam comigo, o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Aleluia. Deus nos faz prosperar. Glórias ao seu nome. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas esses que zombam, esses que criticam, não têm parte nestas bênçãos de Deus. Veja, não é sério isso aqui. É a Bíblia quem diz. Vocês podem zombar, podem criticar, mas não terão parte em Jerusalém. Isto é, não tomarão parte na glória do Senhor, enquanto não se humilharem e se arrependerem para buscar e fazer a vontade de Deus. Não terão parte. Os zombadores não terão parte nas bênçãos que o irmão ou a irmã está recebendo. Os zombadores, os críticos, minhas irmãs, não terão parte nas bênçãos que as irmãs estão recebendo, não. Essa bênção é para quem teme, quem obedece, quem vive diante do Senhor. São para eles. Então voltamos lá no capítulo 4, o verso 10. Então, Judá, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores. E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Quantas pessoas dizem, não, mas nós não podemos, de jeito nenhum, não temos mais força, não, ninguém tem mais força para corrigir mais nada, está tudo desenfreado, ninguém tem mais condição, eu não tenho, mas o meu Jesus que morreu por mim, por você, ele tem, vai fazer, aleluia. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Ele tem o poder na mão. Ele tem a glória. Ele tem as virtudes. Aleluia. Glórias ao Senhor. E aí alguém disse, não, mas não há mais, não tem mais força. É assim mesmo. Será que aquela irmã vai se corrigir? Aquela moça que anda pintada, cabelinho cortado, de brinco, de tudo que decorre, vai se corrigir? Será que aquele moço que anda bebendo vinho, bebendo cerveja, bagunçando e vem à igreja, vai se corrigir? Deus vai tratar com eles. Deus vai tratar. Não sou eu, não. Eu não vou tratar com ninguém. Eu não. Deus vai tratar com eles. Glórias ao Senhor. Aleluia. Verso 1. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O diabo, nosso arqui-inimigo, como diz o pastor Osmar, o Satanás, né, o capeta, o plano dele, o desejo dele é esfriar a igreja, é matar quem está obedecendo a palavra de Deus, é matar quem está fazendo a obra, é matar quem está edificando. Pensa, minhas irmãs, que vocês não tiveram uma guerra tremenda para realizar o congresso que terminou domingo. Foi uma guerra tremenda que as irmãs tiveram. O Satanás investiu contra as irmãs. Só que em volta das irmãs estava um muro de fogo cercando pelo poder de Deus, pela glória do Senhor. Estava e continua. Aleluia. Irmã Rosa, irmã Suziela, irmã de Irlanda, as irmãs que estão na diretoria do círculo de oração, irmã Irene, as vossas lágrimas, as vossas orações foram ouvidas. É mérito das irmãs, mas é glória de Deus. Glória de Deus. E nós contamos com vocês nessa batalha. O inimigo não quer que vocês construam o muro, mas Deus vai dar vitória. Deus vai abençoar, está abençoando. E vai fazer algo mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Irmãos, ore, irmão, você que nunca teve força para orar, para jejuar, ore. Eu fiquei triste assim hoje, depois que ouvi uma palavra. Eu não mostrei tristeza perto do irmão, mas quando aquele irmão saiu da minha casa, eu fui orar. Um irmão foi em casa nos pedir uma orientação, e nós falamos sobre a oração. E esse é um irmão que Deus tem abençoado, tem jejuado pelo ministério, tem consagrado por esse ministério. E ele contou-nos de uma determinada pessoa aqui da igreja, é um líder até, contou-nos que esse irmão, certa feita conversando com esse outro que foi na minha casa, e naquela conversa, falou: olha, eu não consigo orar, eu não consigo orar, mas eu vou tentar orar. E começou a orar. Mas de repente parou, dali uns dias encontrou aquele irmão e disse: olha, irmão, eu não consigo orar, porque quanto eu mais oro, mais problema vem, mais dificuldade vem, então eu não vou orar. Irmãos, que coisa terrível, quantos crentes assim, e é um líder aqui. Quantas coisas terríveis que acontecem, você que não consegue orar, clame a misericórdia de Deus, peça perdão dos teus pecados, dobra-te diante de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Precisamos orar. Então veja aqui, o inimigo disse: olha, vamos entrar, e eles nem vão ver, não vão nem se aperceber, vamos entrar aí vagarosamente, e quando eles imaginarem, nós estamos no meio deles, vamos matá-los e vamos cessar, fazer cessar a obra. Mas amados, quando Neemias, ele soube disto, ele procurou se revestir de autoridade, ele procurou convocar as pessoas. No capítulo 4, no verso 1, nos diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu de ira e se indignou muito e escarneceu de nós, escarneceu dos judeus. Queridos, quando você começa a santificar e orar, queridos obreiros, quando começamos a santificar e orar, o inimigo levanta para criticar, para zombar, para zombar, para zombar de nós. O inimigo levanta, ele com ira, veja aqui, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Quando o inimigo sabe que a igreja está glorificando a Deus, está exaltando o nome do Senhor, está bendizendo, glorificando, agradecendo a Deus, procurando uma vida de santidade, o inimigo se enche de ira, mas ele não tem força para te atacar, meu irmão. Ele pode até vir querer te atacar, mas contigo está o escudo da fé, o escudo, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. No verso 12: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam, veja que coisa tremenda aqui, se você tem a sua Bíblia aberta, que habitava entre eles, entre o Sambalate, entre o Tobias, entre o Gesem, que estava lá entre aquele povo, aqueles judeus vieram e trouxeram 10 mensagens desanimadoras, 10 mensagens de desânimos. 10 vezes nos disseram que de todos os lugares estavam voltando a nós. Voltavam, tornavam: nós estamos ali, olha, vamos parar com isso, não adianta, não adianta orar, não adianta agradecer a Deus, não adianta pedir, não adianta a Orquestra Raifa estar aqui tocando todas as terças-feiras, não adianta aqui estar o coral Orvalho de Hermon cantando todas as terças-feiras, não adianta o coral Levita estar cantando nos domingos, o grupo Ânima está cantando, o grupo Triunfal está cantando nos domingos, não adianta nada, não precisa disso, não adianta, é obra do inimigo, é obra do maligno, ele está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, está repreendido em nome do Senhor. Então essas mensagens vieram para desanimar o servo de Deus, mas irmãos, eles falavam com ironia, veja o versículo 3, estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Que zombaria, irmãos. O inimigo zomba de você, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta consagrar, não adianta estar aqui na igreja, porque, olha, num pequeno vento, você está indo embora, você vai cair. É a conversa do inimigo para você, mas o Senhor está seguro na tua mão, meu irmão. Seguro na nossa mão. O Senhor está conosco. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Segure um na mão do outro aí. Segure, você que está perto do seu irmão. Segure assim bem forte, um na mão do outro. Segure bem forte, um na mão do outro. Se até puder levantar um pouquinho a mão assim, olha. Levantar um pouco. Assim como você está seguro, a sua mão até pode escapar. Assim o Senhor Jesus, assim Deus, assim o Espírito Santo está seguro em nossas mãos. Você não vai cair. O inimigo não vai te tocar. Não, o muro não vai cair. Pode soltar e glorifique a Deus, exalte ao Senhor, o muro não vai cair, aleluia, o muro não vai cair, ainda que o Sambalate, os Tobias da vida, os essens da vida estão dizendo: não vale nada isso aí, não adianta. Crentes bobinhos, vocês estão pensando, não vale nada, é bom é gozar a vida, é se divertir, é estar aí. Meus amados, nós somos o povo mais feliz da terra. Mais feliz da terra. Quando eu não era crente, eu conhecia só o reduto onde eu morava. Eu tinha até medo. Quando nós saíamos para alguns lugares com os amigos, a gente saía com medo, já nos prevenindo contra aquelas pessoas. Era assim que a gente vivia. Era dessa maneira. Eu nunca fui de baile, nunca gostei de baile. Mas eu fui 3 vezes de baile. E todas as 3 vezes que eu fui, eu vi brigas terríveis. Estávamos preparados. Um dia uma briga com um amigo meu. Tivemos que entrar em briga. Eu nunca gostava dessas coisas. Eu nunca gostei de beber. Nunca fui de beber, nunca fumei. Nós somos de 9 irmãos da nossa casa, nenhum nunca provou o gosto de um cigarro. E não éramos crentes. Mas, depois que eu me converti, eu comecei a conhecer os meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Eu comecei a viajar de um lugar para outro. Eu comecei a viajar de uma cidade para outra. E lá ser recebido pelos meus irmãos, que não me conheciam e que eu não os conhecia. Mas ali estavam os meus irmãos. Comecei a viajar de um país para outro, de um estado para outro, de um país para outro. Hoje, pela bondade de Deus, já fomos em 27 países. Meus amados, nós somos o povo mais feliz da terra, porque temos a salvação, temos o nome escrito no livro da vida, temos o nome escrito no céu. Aleluia, aleluia. Eles disseram, passando a raposa, o muro vai cair. Irmão, no seu muro pode bater canhões, pode bater metralhadoras, pode bater a bomba que destruiu Hiroshima, Nagasaki, pode bater os piores mísseis, mas não vai tombar o muro, porque você está com Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Eu não vou continuar mais. Eu não vou continuar mais aqui. Não. Vou contar uma visão que Deus me deu. Aleluia. Deus me deu uma visão. Agora. Deus me deu uma visão para amanhecer ontem. Que nós estávamos num grupo de pessoas. Não eram poucas, eram bastante pessoas. E veio uma tempestade terrível, quebrando tudo, arrancando árvores e arrancando casas. E de repente, juntamente com aquelas pessoas, eu me achava atrás de um muro. Atrás de um muro. Estávamos atrás daquele muro. E aquele vento passava por cima. E continuava arrancando árvores, irmão Jorge. Arrancando casas. Mas nós estávamos ali atrás daquele muro. E a tempestade era forte. Mas o muro nem se movia. O muro não se movia. E nós ali, clamando a Deus. E o Senhor nos dizendo: vocês estão protegidos. Não tem perigo. Estão protegidos. E nós atrás daquele muro. E o vento soprava forte. E o vento balançava árvores. Muitas árvores tombaram. E não chegaram a se arrancar. Quando a tempestade foi ficando amena, aquelas árvores foram levantando vagarosamente. E nós estávamos ali observando casas, árvores arrancadas. Mas nós estávamos protegidos. Eu comecei a olhar para a palavra de Deus. Vamos construir muro pela fé. Construir pela oração, pelo jejum. Pode vir a tempestade que vier. Estejam atrás do muro. O muro é o poder do Espírito Santo. A tempestade não te atingirá. Fiquemos em pé, a tempestade não vai te atingir, aleluia. E aquelas árvores, Deus fez me entender que eram pessoas que não estão firmes na palavra de Deus, pessoas que não estão arraigadas, aquelas casas, pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, pessoas que estão na igreja e não creem no poder do Espírito Santo, pessoas que estão na igreja e menosprezam a doutrina da palavra do Senhor, pessoas que estão na igreja e vivem ao bel prazer. O vento vai soprar, mas bem-aventurados, xarebalabacandaramai, aqueles que estão construindo o muro, que estão ali no muro, o vento vai passar por cima e você vai levantar dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Aremaste covenele remanai. Aleluia. Glória a Deus, busque a presença do Senhor. Se você quer ter uma experiência nova com Deus, com o Espírito Santo, saia do seu lugar e venha à frente, glorificando o nome do Senhor. Venha receber as bênçãos de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é o vento que está soprando. E o Sambalat, e o Tobias, e o Gessém estão dizendo a você: o muro vai cair. O muro vai cair. Esse vento é forte, o muro vai cair. Mas confia em Deus, no muro não vai cair. Eu não sei como está o muro do teu lar, o muro da tua vida conjugal, o muro da tua vida familiar. Aqui várias pessoas estão à frente, chorando, glorificando a Deus. Vamos construir, reconstruir o muro. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glorifiquem a Deus. Deixe o Espírito Santo mover. Deixe o Espírito Santo mover. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Nós vamos continuar outro dia com esse assunto. Vamos continuar. O Espírito Santo quer renovar, quer batizar. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você que está nos ouvindo pela web rádio, você pode ser abençoado aonde você estiver. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Quantas pessoas aqui, lá no plenário, aqui à frente, que tem muitas pessoas que falavam em línguas outrora e hoje não fala mais. Levante a sua mão bem alto que eu quero ver. Levante bem alto você que falava em línguas estranhas e não fala mais. Pessoas que são batizadas, falavam em línguas e não fala mais. Tem alguém? Levanta bem alto assim com a mão que eu quero ver. Esse moço aí, esse menino aí. Você? Não. Você falava em línguas estranhas, hoje não fala mais. Vem aqui mais à frente, querido. Vem aqui mais à frente. Venha glorificando a Deus. Venha glorificando a Deus. Mais alguém lá? Você que falava em línguas estranhas, hoje não fala mais. Vem aqui à frente, minha irmã, em nome de Jesus. Vem aqui, as duas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O vento pode ter soprado. Pode subir esse degrau aqui, por gentileza. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? Venha glorificando, venha glorificando, venha glorificando. Quero pedir a irmã Nadir, irmã de Irlândia, por gentileza. Irmã Rose, por gentileza. Cheguem até aqui. Glórias ao nome do Senhor. Tem mais alguém? Mais alguém que falava em línguas, hoje não fala mais. Faz tempo que você não fala em línguas estranhas. Aleluia. Jesus quer renovar nesta noite. Por gentileza, irmãs, cheguem aqui. Irmã Irene também. Vem aqui orar com essas irmãs e com esse jovem aí. Vai orando, vai buscando a presença de Deus, a glória do Senhor. Aleluia, o Senhor quer renovar. Quantas pessoas enfermas nesta noite que estão aqui, estão enfermas, levante a mão. Tem pessoas aqui enfermas. Você crê no Senhor Jesus, Ele pode te curar. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele nos manda orar sobre os enfermos e curá-los em seu nome. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, comece a receber a cura divina agora. Vai recebendo o milagre agora. Vai recebendo a bênção agora. Vai recebendo o milagre. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Vai recebendo a cura divina em nome de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Deus de poder, nós oramos agora sobre essas vidas que aqui se encontram, Senhor. Dê graça, dê a tua bênção, Senhor. Renova, renova para a glória do teu nome. Faz obras santas e poderosas, ó Pai. Que essas vidas provem mais uma vez a doçura de falar em novas línguas. Essas vidas provem mais uma vez, Senhor, o teu poder e a tua graça. E caramba, candarama, lava, shemanamanai. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Ouça, glórias a Deus, aqui foi, recebeu, glória a Deus, Senhor Jesus. Aqui está este jovem. E caramba, ouve agora a nossa oração, renova-o agora, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome, Jesus, para a glória do teu nome. Glórias a Deus, Senhor, aqui está a tua filha, dê a ela a tua graça. Ouçam aqui, glória, aleluia, glórias ao Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. Isso é Deus, isso é Deus. Glórias ao Senhor, é renovação. Eu quero pedir os obreiros, na medida possível, de colocar as mãos, se possível, em as pessoas que vocês puderem. A Bíblia nos manda impor as mãos. Eu quero pedir aos obreiros, façam isto. Estamos reconstruindo os muros, muro dos milagres, muro da renovação espiritual, o muro da renovação das nossas vidas, o muro da fortaleza, o muro da bênção, o muro do temor, o muro da obediência, o muro da gratidão. O muro da gratidão, esse muro da gratidão, queridos, vocês nunca devem deixar de construí-lo. Construa o muro da gratidão. Agradeçam a Deus, agradeçam a Jesus, agradeça pelo Espírito Santo que o Senhor tem nos dado, agradeça ao Senhor pela cura que você recebeu, pelo milagre na sua vida, no seu lar. Agradeça, agradeça, agradeça a Deus. Faça isso, meu irmão. Aleluia, aleluia. Deus de poder e glória, Deus de santidade, Deus de amor, Deus de toda bondade. Eu oro agora, Senhor, agradecendo a Ti. Quero somente Te agradecer, somente Te louvar. Quero Te agradecer, Jesus. Quero Te agradecer, Jesus, pelo Seu amor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Quero Te agradecer, Jesus, pelas bênçãos. Quero Te agradecer, Jesus, pela salvação, pelo perdão dos meus pecados. Quero Te agradecer por essas pessoas que o Senhor tem renovado nesta noite. Quero Te agradecer pela cura divina, pelo milagre aqui nesta noite. Quero Te agradecer, Jesus, porque Tu está fazendo obras gloriosas, fazendo obras santas. Quero Te agradecer pela vida dos Teus servos. Quero Te agradecer, Jesus. Oh, querido Jesus, a minha gratidão, se eu ficasse, Jesus, 24 horas por dia, Jesus, Te agradecendo, ainda seria pouco, Jesus, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Senhor, eu te agradeço porque Tu levaste a cruz, Tu levaste a coroa, Tu, Senhor, morreu no meu lugar. Eu Te agradeço porque Tu ressuscitaste, Senhor, para minha justificação. Eu Te agradeço, Jesus, pela igreja, pelos Teus servos, por aqueles que tocam, por aqueles que cantam. Eu Te agradeço, Senhor, pelos corais, ó Deus, pelos conjuntos, pelos instrumentais da Tua igreja, pela banda, pelas crianças, os adolescentes, os jovens. Eu Te agradeço, Jesus, pelo Teu amor, ó, por tudo que está fazendo nesta noite. Pai eterno, Pai glorioso, eu Te louvo em nome de Jesus. Eu Te agradeço pela Tua bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é nenhuma fórmula, mas se você puder abraçar o seu irmão, você puder abraçar a sua irmã e dizer: eu fui abençoado nesta noite, se verdadeiramente você foi. Aleluia. E diga a ele: receba a bênção de Deus, receba a glória do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus.